seu material genético está disperso, não está em volta, e a gente observa outra estrutura aqui, ó, como plasmídio, inclusão, ribossomos, tem miliana, tem parede, tá? Tem cílios, tem flagelo. Então, vou falar rapidinho sobre cada um deles. Então, dos componentes, eu tenho componentes externos e internos, e dos componentes externos e internos, eu tenho aqueles que são essenciais e que não são essenciais. Então, tá, a cápsula é uma estrutura externa, e ela não é uma estrutura essencial. Ela está depois da parede. Então, eu vou ter a membrana, vou ter a parede e vou ter a cápsula. A cápsula, alguns vão apresentar. Na verdade, essa cápsula, ela é formada por uma série de polímeros orgânicos nas bactérias e depositam no exterior da sua parede. O que é que essa cápsula vai fazer para as bactérias? Vai permitir a sua adesão, vai impedir o ressecamento e vai fornecer nutrientes. Então, quem tem a cápsula tem um plus, tem algo a mais, mas não é essencial para a sobrevivência. Então, ela também protege contra a fagocitose e ela é utilizada em algumas situações para identificação. Como é que eu sei que aquela bactéria é aquela bactéria? Através de um teste que eu faço de antígeno de superfície. E ela pode apresentar uma coloração negativa. O que é coloração negativa? É isso aqui. A bactéria está aqui e a cápsula está aqui. Então, quando eu vou observar, eu observo essa coloração que a gente considera negativa aqui atrás. Então, bactéria encapsulada é uma bactéria mais virulenta. É uma bactéria que vai causar uma patogenia pior. Um exemplo de bactérias que tem cápsula são Streptococcus mutans, que está presente nas cáries, no biofilme da cárie, e o Bacillus anthracis. Uma outra estrutura que é externa e que não é essencial é o flagelo. Então, o flagelo é considerado um apêndice filamentoso, é formado por uma proteína chamada flagelina, e ela vai atuar também na identificação de algumas bactérias. É porque ela apresenta essa diferença de antígeno na sua superfície. Eu posso encontrar até 50 antígenos para diferenciação, por exemplo, em Escherichia coli, que é uma bactéria muito comum. Tá? Então, esse flagelo nas bactérias vai conferir uma motilidade, levando ele até o ambiente que ele deseja. E a vantagem é porque pode retirá-lo ou colocar no ambiente favorável ou não. Tá? A depender da posição desse flagelo, ele recebe nomes. Isso é só nomenclatura, eu geralmente não peço isso. Então, se tem um flagelo numa única ponta, é chamado de monotrique. Se tem dois flagelos, cada um em uma extremidade, é chamado de anfitrique. Se tem mais de um flagelo em uma extremidade, é lofotríquio. E se tem flagelo por todo o seu corpo, é peritrique. Esse flagelo, ele vai se inserir de forma diferente, a depender do tipo de bactéria, que é só para mostrar e depois eu falo para vocês. Então, aqui é um exemplo de uma bactéria gram-negativa. A bactéria gram-negativa, ela apresenta duas paredes, tá vendo? E aqui, ou duas membranas, e aqui é uma parede. É a parede que é peptídeo glicano. Sempre que eu falei para vocês que o que diferencia a bactéria de uma arquibactéria, porque a bactéria tem uma composição de parede de peptídeo glicano. Uhum. Então, nas bactérias gram-negativas, a composição de peptídeo glicano é menor, enquanto na bactéria gram-positiva, essa composição é maior. Mas as duas apresentam. Uma outra estrutura são os filamentos axiais. Eles são feixes de fibrilas que se originam na extremidade de células. Eles estão presentes em algumas bactérias e, como treponema ou palídeo, em borrela pseudofélica. Está vendo? Eles ficam ao redor. Eles não têm uma função muito bem definida, assim, não dá movimento, é mais uma estrutura que faz parte desse tipo de bactérias. Agora, essas estruturas não, elas são bem interessantes. Também não são essenciais, mas conferem certas vantagens, que são os apêndices. Apêndices são fímbrias ou pili, eles são mais curtos e retos do que os flagelos, tá? Eles são formados por uma proteína chamada pilina. As fímbrias são estruturas semelhantes a pelos que ficam ao redor e também ajuda na questão da aderência. Então é mais fácil ela se aderir à superfície. É comum em uma bactéria que causa gonorreia, a Neisseria gonorreia. Tá? E a pili, ele é um pouco mais longo que a fímbria, ele, além de conferir mobilidade, então ele teria um papel muito semelhante ao flagelo, ele também confere uma outra característica que é bem interessante para as bactérias, que é a característica de transferência de DNA por conjugação. Isso é muito comum em Escherichia coli. O que é isso? Então, eu tenho uma bactéria, eu sou uma bactéria que tem uma pele, e eu tenho uma outra bactéria do lado. Eu posso transferir uma parte do meu DNA para ela. E essa parte do DNA, geralmente, é a parte que confere uma certa credibilidade no mercado, vamos dizer assim. Então, uma bactéria que anteriormente ela não era resistente ao antibiótico, ela passa a ser. Porque essa bactéria que é, pode passar parte desse gene que confere resistência a ela. É gene de plasmídio? Plasmídio. Então, aqui é só vou mostrar como é que funciona o processo de conjugação. A informação genética é transferida de uma bactéria para outra, mediada por plasmídio que é replicado e transferido. Então, aqui, a bactéria que tem a pele é considerada F+, e a bactéria que não tem é considerada F-. Essa aqui vai ser a receptora. E essa aqui passa a ser material para a próxima. Tá? Uma outra característica externa, que também não é essencial, mas que confere credibilidade, são os endósporos. Tá? Ele é formado em certas bactérias gram-positivas em condições adversas ao meio. O que é isso? Eu tenho uma bactéria que está vivendo, de repente ela começa a perder nutriente, começa a perceber que o meio não está favorável ao seu crescimento, ela começa a formar endósporos. Tá? Esses endósporos, eles acabam sendo altamente resistentes ao calor, falta de água e agentes físicos e químicos. Ele tem uma grande importância para a questão da clínica e indústria. Mas eu vou focar aqui na indústria, que é nosso foco. Por quê? Porque se você trabalha, por exemplo, numa fábrica de ração e você tem esse tipo de bactéria, você é muito difícil você conseguir eliminar. Porque ela é resistente ao calor, que é uma das formas que a gente mais comum, mais utiliza para controle, e alguns agentes químicos. Então, aquilo que a gente pode utilizar para eliminar, que boa, só que às vezes não funciona nessas bactérias. Tá? Ela causa a questão de esporulação. É muito comum para clostridio e bacilos. Qual o ponto fraco dela? Como assim, ponto fraco? Calor no mar. Hipoclorito no mar. Aí a gente tem, quando eu falar de controle bacteriano, a gente vai ver que tem algumas situações que consegue eliminar. Eu vou ranquear. Tá? Uma outra estrutura que é essencial é a parede bacteriana. Essa parede ela vai conferir forma e rigidez às bactérias. A função dela é prevenir a ruptura por pressão de água de dentro para fora. A importância dela é que para algumas espécies elas causam doenças. E a composição dela, a importância está com relação à composição química, que faz a gente diferenciar alguns grupos bacterianos, como eu falei para vocês. Bactéria gram-negativa e bactéria gram-positiva. O que é isso? Está vendo? Membrana celular que é parede. Está vendo? Você entendeu? Está vendo a diferença do negativo e do positivo? O positivo apresenta uma parede celular muito mais espessa do que o negativo. E é com isso que a gente faz a questão da coloração. Eu consigo diferenciar grupos bacterianos de acordo com a composição da composição da parede. Então, quem descobriu isso foi um médico bacteriologista e farmacologista dinamarquês, Hans Gram, em Berlim, em 1884. Ele observava que, a depender do corante que você utilizava, eles adquiriam cores diferenciadas. E aí surgiu o método de Gram. Tá? Deixa eu só passar aqui, eu acho que está na foto mesmo. Aí. Então, aqui é um exemplo de bactéria Gram-positiva. A bactéria gram-positiva, ela apresenta a parede de peptidoglicano. Essa parede de peptidoglicano é formada por uma composição de duas proteínas, né? De dois carboidratos. O N-acetilglicosamina e o N-acetilacilmurano, o NAD e o NAD. Eles são unidos, tá? Por proteínas e aí são formadas essas paredes de peptidoglicano. Além disso, as bactérias gram-positivas, elas apresentam ácido teicoico. Confere a ela uma especificidade protegida na parede de identificação laboratorial. E eles são sensíveis à penicilina, no final eu vou mostrar um vídeo a vocês porquê. Então, bactéria gram-positiva, a penicilina atua muito bem. Bactéria gram-negativa, não. Eu vou falar. Aqui é o exemplo. Então, eu falei para vocês que a parede bacteriana Ela é formada por N-acetilcolamina, N-acetilcolamina e aminoácidos, tá? Então, tá vendo aqui, marronzinho e rosinha. É formado marronzinho, rosinha, marronzinho, rosinha. E eles são, é feito vários feixes desse marronzinho e rosinha. E eles são ordenados ou unidos por esses aminoácidos, tá? E assim é formada essa parede bacteriana. Observe que a bactéria gram-positiva, ela tem a membrana plasmática, que vocês vão ver que é uma membrana plasmática comum, igual a qualquer outro micro-organismo, tá? E tem a parede peptídeo-glicano. E a parede de peptídeo-glicano, ela é muito mais espessa do que a bactéria gram-negativa. Quando eu vou com a bactéria gram-negativa, a composição dela é muito mais complexa, tá? Então, elas consistem só de algumas camadas de peptídeo-glicano e ainda tem na sua membrana externa LPS e fosfolipídio. LPS é uma porção polissacarídea e é composta por duas substâncias, o polissacarídeo O e o lipídio E. O lipídio A, ele é tóxico, vamos dizer assim. Ele acaba destruindo em massas, causa febre, diarreia. Então, já de imediato, já digo, bactérias gram-negativas, elas são mais patogênicas do que a bactéria gram-positiva por si só, até por causa dessa composição de LPS na sua superfície. Essa parede, essa outra membrana, vai dar evasão à fagocitose e ação do complemento. Lembra lá do complemento? Fica mais difícil de atuar. Tá? Além disso, serve como barreira para antibióticos, enzimas digestivas, detergentes, sais biliares e certos corantes. Então, a membrana externa, ela confere uma certa vantagem para as bactérias gram-negativas em comparação às bactérias gram-positivas. Como é que fica distribuindo isso? Então, eu vou ter aqui minha membrana plasmática, eu vou ter a minha camada de peptídeo glicano, que nessa figura já representa que ela é menos espessa do que a bactéria gram-positiva, e eu tenho uma outra membrana aqui, ó, e nessa outra membrana eu tenho na superfície dela LPS, que tem o polissacarídeo O e o lipídio E, que conferem aquelas funções que eu havia dito a vocês. Tá? Ah. E aí eu vou voltar um pouco. Baseado nisso, esse médico, ele desenvolveu esse método. Então, o que é esse método? Né? Observe aqui uma outra figura, ó, a camada de peptídeo glicano, olha a camada aqui, bactéria gram-positiva, bactéria gram-negativa. Basicamente, ele percebeu que um conjunto, uma sequência de corantes consegue diferenciá-los. Que sequência é essa? Se eu colocar o cristal violeta, que ele tem uma coloração púrpura, roxa, ele vai corar todo mundo, porque esse cristal, desculpe, vai entrar, vai passar o peptídeo glicano e vai corar. Tá? Quando eu coloco o iodo, esse iodo vai pegar aquela parede do peptídeo glicano e vai desidratar e vai fechar mais, impedindo que aquele corante roxo saia. Tá? Entretanto, o corante na bactéria, a parede na bactéria gram-negativa ela é menor, então ele não faz tanto efeito quanto na bactéria gram-positiva. Então, na bactéria gram-negativa, essa coloração sai quando eu lavo. Estão compreendendo? Então, depois que eu ponho o iodo ou o glicol, essa na bactéria gram-positiva ela impede que esse corante saia, enquanto que na bactéria gram-negativa, por ter uma parede menos espessa, ele sai. Então, ele não fica com cor. Tá? E aí eu vou e coloco uma terceira. Desculpa, eu tô com dedo aqui, ó. Tá? E aí com cor. Então quando eu lavo com álcool, eu vou ter bactérias gram-negativas sem cor e bactérias gram-positivas com cor. Quando eu coloco o outro corante, que é a safarina ou o outro, ele fica com coloração diferente. Tá? Então o que é gram-positivo fica rosinha e o que é gram-negativo fica roxo. Bactérias, não sei o que elas são. Eu vou e coloco cristal violeta, todas elas ficam roxas. Em seguida, eu coloco no gol. No gol vai fazer com que aquela parede ela desidrate, feche mais e não sai. Quando eu passo álcool, o que é grama positivo permanece roxo e o que é grama positivo negativo tira a coloração porque eu álcool lá. Tá? Quando eu coloco o outro corante, a fucina, esse aqui fica rosa e esse aqui fica roxo. Porque esse aqui está funciona para tudo, tá? Mas funciona para uma grande parte das bactérias. Então, micobactéria em tuberculose, por exemplo, é melhor do tipo de coloração que esse. Mas, de forma geral, nos laboratórios, a gente sempre utiliza esse e esse dá certo. Tá? E as bactérias que a gente trabalha, elas são suficientes. Então, eu vou conseguir ver uma lâmina, se eu tiver bactéria tanto gram-positiva quanto negativa, desse jeito. Eu vou dizer, ó, aqui é gram-positiva e aqui é gram-negativa. Aqui da mesma forma. Qual é o formato dessa bactéria? De coco. E esse aqui é um bacilo. Tá? E aí eu já começo a dizer, olha, eu tenho na minha cultura bactérias gram-positivas, bacilos, e eu tenho gram-negativas, cocos. Bacilo coco. Bacilo coco? Não, bacilo coco não. É bacilo não. Coco, tá estranho. Ok? Vocês entenderam? E é isso que a gente vai fazer hoje na aula prática. Vocês vão pegar essa cultura, a gente vai colocar na lâmina, fazer esse processo de coloração e observar para ver o formato, se é gram positivo ou gram negativo. A cultura vai ser continuosa. É. Muito bom. Gram continuidade. Eu falei para vocês também que é o pigmento interno que é essencial, que é a membrana plasmática. A membrana plasmática é igual quando a gente fala lá em biologia. É uma bicamada lipídica e eu vou ter proteínas associadas, até porque essas proteínas elas vão ajudar no processo de transporte da substância. Algumas proteínas vão ficar na superfície e outras vão ser proteínas integrais atravessando a membrana como um todo. É só para lembrar mesmo, lembra lá da biologia, eu vou ter substâncias que vão conseguir atravessar a membrana diretamente, enquanto que outras vão precisar da ajuda dessas proteínas integrais. Algumas vão ser transportes não específicos e outro vai ser um transporte específico e aí vai precisar de certas especificidades, tá? Não é água. A água, ela passa por uma proteína, né, presente na membrana plasmática chamada água polínea, ou então ela pode passar através da membrana plasmática. Só para lembrar, devido à presença da parede bacteriana, a célula ela não vai conseguir se romper, né? Porque a parede ela confere certa rigidez, tá? A não ser que seja a pressão seja muito grande, mas de forma geral ela vai acontecer dessa forma. Se ela está no meio isotônico, eles conseguem equilibrar. Se o meio é hipotônico, o soluto, a água entra para dentro, né? Porque eu tenho mais soluto aqui dentro. Quando é um meio hipertônico, o contrário. Uma outra substância interna que é importante, essencial para as bactérias, é o nucleóide ou o material genético. Eu já havia dito isso em biologia, o material genético de uma bactéria é circular, tá? E ele fica aderido à membrana plasmática sem carioteca e sem proteína estômago. Então ela apresenta um único cromossomo e ela faz todo o processo. Além disso, nessa foto aqui vocês vão ver, eu tenho um cromossomo bacteriano e eu tenho uma outra estrutura que a gente chama de plasmídio. Esse plasmídio ele não é uma estrutura interna, é essencial. Mas como eu já havia dito para outras estruturas, quem tem plasmídio apresenta uma certa vantagem. Então, plasmídio é uma pequena molécula de DNA, de fita dupla, autorreplicante e circulante, sem precisar da replicação, acompanhar a replicação do núcleo, do cromossomo. Tá? Elas não são cruciais a bactérias e elas são consideradas extracromossômicas ou extracromossomadas. Elas podem ser retiradas das células sem serem no gene de estudo e recolocadas. E é dessa forma que a gente trabalha muito com bactéria. A questão da biotecnologia, de proteína recombinante, eu pego esse plasmídio da bactéria, ou ela não precisa ter, eu posso inserir nela. Esse material eu insiro no gene que eu desejo e depois eu coloco nela de novo e faço com que a bactéria comece a produzir aquilo que eu desejo, tá? Devido a um processo de regulação da expressão gênica, tá? De controle da expressão gênica. Eu consigo regular isso. É importante esse plasmídio para engenharia genética, como eu já falei, mas para a bactéria ele vai conferir, na maioria das vezes, resistência a antibiótico. Então, aquela característica que ele resiste ao antibiótico, muitas vezes está presente no plasmídio e não no cromossomo. Tolerância a metais tóxicos, produção de toxina e algumas síntese de algumas enzimas. Pode reverter uma bactéria que é altamente resistente com fazendo esse processo para elas mandar mais fraca, vendo elas. Você pode, mas não trabalha muito rápido. Você pega a bactéria, retirar o plasmídio e colocar ela de novo. Melhor matar. Vale a pena, né? Ficar mais fraca. Mas você não vai voltar com a bactéria lá. Imagina, eu vou pegar a bactéria do seu corpo, todas elas, não sei como, vou purificá-las, tirar o gene delas e colocar de novo. Eu estou imaginando um processo de infecção hospitalar, bactérias que ficam. Quantos processos de infecção hospitalar, o hospital tem que eliminar a bactéria? Não é fraquecer. Eu não tenho que ter, eu tenho que matar. Além disso, uma outra estrutura importante para a bactéria são os ribossomos. Obviamente, ele participa do processo de tradução da síntese proteica lá. Tá? E as bactérias têm bastante. E muitos dos antibióticos, o alvo deles são esses ribossomos. Porque se a bactéria não é capaz de produzir proteína e fazer síntese, ela não é capaz de sobreviver. Tá? Algumas estruturas internas que algumas bactérias produzem são grânulos de reserva ou inclusões. Esses grânulos de reserva, eles apresentam na sua estrutura, na sua composição, polissacarídeos, lipídios, grânulos de enxofre, e eles servem como base para a identificação. Então, por exemplo, aqui a gente observa inclusões de óxido de ferro formados por um determinado tipo de bactéria, eu não trabalho com ela, não sei. Está vendo que a gente consegue identificar. Por ela apresentar essa inclusão de óxido de ferro, eu consigo identificar. Aqui também é de fosfato inorgânico. Ele fica uma coloração mais vermelha e é comum para clorinobactérias de citério. O citoplasma, obviamente, é uma estrutura, ele é composto basicamente de água, ele é espesso, aquoso, e dentro dele a gente vai encontrar o DNA, ribossomo, grânulo de reserva, e é importante dizer que as bactérias não possuem citoesqueleto. Tá? Uma outra estrutura também que a gente observa muito nas bactérias são invaginações da membrana celular, que recebem o nome de mesossomo. Eles têm a função de aderência do cromossomo. É aquela questão, se vocês, o pessoal de biologia, quando a gente fala lá da mitocôndria e cloroplasto, eu falo da cadeia de transporte de elétrons, que ela acontece na membrana interna. Então, o mesossomo, ele aumenta a superfície, então aumenta a área, eu consigo produzir mais ATP. E, enfim, é basicamente isso. Então, essas invaginações seriam os mesossomos. Tá? Vou mostrar um vídeo aqui para vocês sobre a questão da penicilina.